lenço do meu quarto eu clamei. Parecia que o céu não me escutava mais, mas tua voz veio mansa como o vento, sussurrando: filho, eu estou aqui por trás. Mesmo quando a fé falha, a frequência nunca cai. Teu sinal atravessa as nuvens e me alcança onde estou. Mesmo quando a fé parece fraca, o hino toca na com a rádio faz que toca no deserto, com a rádio faz que chega no momento certo. Tua palavra vem, me fortalece outra vez. Tua verdade nunca falha, eu sei. Mesmo que eu não veja, eu creio. Tô sintonizado em ti, meu rei. Tuas promessas chegam nítidas no som, em código divino, traduzes quem eu sou. Na frequência da esperança, te encontro outra vez. E tudo que era sombra agora brilha em tua luz. Mesmo quando a fé falha, a frequência nunca cai. Teu sinal atravessa as nuvens e me alcança onde estou. Como um rádio que toca no deserto, como um fax que chega no momento certo. Tua palavra vem e fortalece outra vez. Tua verdade nunca falha, eu sei. Mesmo que eu não veja, eu creio. Tô sintonizado em ti, meu rei. Não preciso entender a tecnologia do amor, só preciso crer que vem de ti, Senhor. Mesmo que o tempo mude, mesmo que tudo passe, tua voz antiga sempre me refaz. Como um rádio que toca no deserto, como um fax que chega no momento certo. Tua palavra vem e fortalece outra vez. Tua verdade nunca falha, eu sei. Mesmo que eu não veja, eu creio. Tô sintonizado em ti, meu rei. Não preciso entender a tecnologia do amor, só preciso crer que vem de ti, Senhor. Mesmo que o tempo mude, mesmo que tudo passe, tua voz antiga sempre me refaz. Como um rádio que toca no deserto, como um fax que chega no momento certo. Mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor. Teu sinal é a minha direção, minha alma sintoniza a tua unção. Tô ligado em ti, meu Salvador.